relato que tu acha da evolução do hip hop gaúcho. Vejo vários bagulho acontecer no sul e cada vez mais a gente alcança um patamar mais alto que preocupa quem mora na cobertura. Porque com o decorrer dos anos a gente vem se profissionalizando de uma determinada maneira na qual as pessoas têm se preocupado com nós. O rap hoje é uma forte ferramenta de transformação social. E a evolução vem quando os mano começa a saber o que o rap realmente representa, tá ligado?